Transmania Transamérica. Transmania Transamérica, você ouvindo aí o som do Jota Quest. Um dia pra não se esquecer, também tivemos Nico & Vince e Machine Gun Kelly com Camila Cabello na programação mais pop do seu rádio aqui na região das Três Fronteiras. E agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de festa que acontece aqui na cidade de Foz do Iguaçu neste fim de semana, lá no Yacht Clube Lago de Itaipu. Você já ouviu aí ao longo da nossa programação, né, propaganda da festa Retromix. Vamos, inclusive, falar dela agora com alguns dos organizadores deste grande evento aqui na cidade. Está comigo aqui no estúdio o Bento Tino, ele que é diretor social do Yacht Clube Lago de Itaipu. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes. Satisfação recebê-lo aqui. Também está conosco o Tedesco, promotor de eventos aqui na cidade e ouvinte da Transamérica. Bom dia. Bom dia, tudo bom, Guilherme? Inclusive, vou dedurá-lo aqui que aquele Tedesco que estava interagindo lá com a Gislaine Martins esses dias, né, ao vivo em rede nacional, era justamente o senhor, não era mesmo? Exatamente. Olha, olha, Gislaine, que segundo ouvi, está vindo aqui para a cidade de Foz do Iguaçu qualquer dia desse. Vamos dar um toque para você também. Vamos. Perfeito. Festa Retromix que acontece neste fim de semana, no sábado à noite, ali no Yacht Clube Lago de Itaipu. Já com os últimos convites, Bento, como é que está? É, os convites VIP já se esgotaram, os que sobraram vamos fazer um sorteio daqui a pouco aqui, né? E agora, quem quiser ir à festa, basta ligar lá no clube, o 3577-1315, e fazer a reserva lá com o nosso pessoal lá da portaria, com a Angélica, com o Fábio, enfim, com as meninas lá, e pode pegar, inclusive, o convite na hora. Foram distribuídos bastantes convites VIP na cidade, e estamos aguardando a galera lá, esperamos aí em torno de mais de 1000 pessoas por aí, se Deus quiser. E será, sem dúvida alguma, um evento muito bacana, porque a programação musical é de primeira. Teremos lá, Tedesco, músicas dos anos 70, 80, 90, como é que vai ser? Dos anos 70 aos anos 2000 e algumas atuais, né? E vai ser uma programação bem eclética. As pessoas não vão parar de dançar das 22 até as 4 horas da manhã. Né, o espaço está bem amplo, nós vamos ter bastante mesas, o pessoal vai ficar bem confortável, o estacionamento já está todo disponível, não tem custo o estacionamento, né? E aquele que não conseguiu o seu convite VIP pode adquirir o convite lá na portaria diretamente. Você que está ouvindo aqui a Transamérica, ó, corre para o nosso Facebook Transamérica Foz. Olha só, temos 3 pares aqui de convites VIP para a festa Retromix. Corre ali, deixa seu nome ali, tem as instruções de como fazer, tá? Hashtag eu quero, corre ali, e a gente já daqui a pouquinho anuncia aí quem fatura esses convites. Agora, o bacana, além da programação musical, né, dessa festa que será animada pelo DJ Beto Geyer, é também a estrutura ali do Weekly. É uma festa à beira-lago, Bento. Como é que vai ser? É, ela será realizada lá no hangar, né, que nós chamamos de hangar número 2. É, fica às margens do lago, é um visual fantástico, brilhante, é, ainda mais que pelo que está dando para perceber aí, o clima vai nos ajudar, vai estar um pouquinho frio, mas porém uma noite agradável sem chuva. Então já estamos preparando assim uma gastronomia bastante simples, mas com qualidade, né, para que o pessoal que vão lá poder apreciar. Então estamos esperando que o pessoal vá para se divertir. E o ambiente realmente ele é agradável. Realmente, eu conheço ali o Yacht Clube Lago de Itaipu, uma estrutura muito bacana mesmo de lazer aqui na cidade de Foz. E que eu sempre comentava, inclusive, que era um local que até a gente precisava ter mais eventos lá. E o Tedesco me contava aqui fora do ar que acontecerá ao longo deste ano de 2017, pelo menos um evento por mês lá para que a população possa participar, se divertir, conhecer também o clube. É isso. Nós começamos agora com esse evento, né? Que vai ser o Festa Retromix. Na próxima semana a gente vai ter um rodízio de picanhas, também vai ser feito lá no restaurante. No mês que vem, mês de julho, nós vamos ter a Noite da Viola. Vão ser 4 horas e 30 minutos de apresentação de violeiros, né? Aqui da região. No mês de agosto, nós vamos ter o Bailão Sertanejo, lá no ICLE também. Em setembro, a gente vai ter uma festa super diferente, que até hoje não ocorreu na cidade. Vai ser uma festa chamada Baile de Máscaras. Então, o traje vai ser black tie, obrigatório máscaras, vai ter um jantar, vai ter um open bar das 20 horas até as 3 horas da manhã, com 2 bandas, mais DJ, uma festa de gala e restrito, limitado a 600 pessoas. Então as pessoas vão ter que adquirir o convite com antecedência, que vai ficar sem. No mês de outubro a gente vai ter o Oktober Eclifest, né? No mês de novembro, nós temos o tradicional Baile do Havaí, que as vendas dos ingressos já estão, as mesas também. Tem poucas mesas disponíveis, quer dizer, o pessoal quiser se adiantar já para o Baile do Havaí. E em dezembro, nós vamos ter o aniversário do ICLI, que vai ser uma festa bem surpresa e bem temática. E é bacana realmente a gente perceber nessa movimentação aí com relação a esses eventos no ICLI. É um espaço muito legal, muito tradicional aqui da cidade. O Baile do Havaí, né, acontece há vários anos por ali. E o ICLI em si desenvolve vários projetos. Um deles, um projeto social com meninos aqui da cidade de Foz do Iguaçu. É isso, é o projeto Velejar é Preciso. O preciso aí não é preciso de necessidade, é preciso de precisão. Então, esse projeto, tudo que nós fazemos no ICLI é para a manutenção desse projeto, porque o que o ICLI arrecada dos associados é o suficiente para atender as demandas trabalhistas, enfim, manutenção do clube. E todos esses eventos que o Tedesco acabou de anunciar, todos eles são a favor do projeto Velejar é Preciso. Essas crianças, eles precisam de várias, a gente atende várias necessidades, e uma delas, por exemplo, são as competições que eles vão fazer. E todas essas competições são fora da cidade, algumas aqui, e isso custa caro, né? A viagem, a hospedagem, alimentação, acompanhamento dos professores, enfim, isso tudo custa um pouco caro e nós precisamos ter recurso para isso aí. Então, o que vale a pena a gente comentar aqui é que tudo que se faz de evento no ICLI é para o projeto Velejar é Preciso. O que é mais um ingrediente aí para você que quer participar desse evento, se divertir, sabendo também que haverá um retorno aqui para a comunidade de Foz do Iguaçu. Agora, vamos reforçar mais uma vez, você que está ouvindo a Transamérica, vai lá no nosso Facebook Transamérica Foz, valendo aí 3 pares de convites. Daqui a pouquinho a Luciana me traz aqui os nomes das pessoas que estão participando. Aliás, vou até dar um tempinho a mais aqui para que você possa participar e deixar seu nome por ali, porque vale a pena, realmente uma festa muito bacana. Vamos reforçar aqui, Bento, para quem está ouvindo, quer adquirir os últimos convites, como é que pode fazer? Os convites na Secretaria do Clube, o 3577-1315, fala com o nosso pessoal lá, faz a reserva e pode pegar, inclusive, até na hora, na entrada. Isso para quem não tem o convite VIP. E a dica também, né, Tedesco, para quem quer participar desta festa e dos próximos eventos do ICLI, uma delas é ficar ligadinho aqui na programação da Transamérica. Estaremos sempre divulgando toda essa programação? Sim, a Transamérica é a nossa parceira em todos os eventos lá do ICLI. Nós fechamos uma parceria até o final do ano, todos os eventos no ICLI, a Transamérica é nosso parceiro. Então ela vai ser a divulgadora principal, tanto no Facebook, nas mídias sociais e também aqui, na apresentação ao vivo, né? Pois é, e nós agradecemos realmente aí pela honra, né, dessa parceria para divulgar coisas bacanas que acontecem aqui na nossa cidade. Tedesco, Bento Tino, muito obrigado pela participação e, olha, sucesso nesse evento Festa Retro Mix no sábado ali no Yacht Club Lago de Itaipu. É, o ICLI que agradece através do nosso comodoro Ademir da Correia, né, a participação da Transamérica. É muito importante a imprensa estar do nosso lado nesse projeto Velejar, atender as nossas crianças lá. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Obrigado, espero todos vocês sábado. Obrigado, Guilherme. E olha só, hein? Daqui a pouquinho a gente anuncia aí quem está faturando os convites. Daqui a pouquinho, depois do intervalo aqui no Transmania, Transamérica, até meio-dia.